Alto, vejo a minha vez. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pessoal, mas bom dia, só 3663, Tango 1 no Watson, 3640. São 3663, contato radar na decolagem, via saída São João, submetendo o nível de voo 340. Via São João, 3640, 3663. Alenha 250, controle Salvador, via saída da Bomba Mediana, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 011. Não, 3663, vou direto Lega. Certo, Lega. Autorizado, o canal 6250, vou direto o carro. Sistema alto, claro. Thank you. Salvador 91, dois passarem nível de voo 060, destino 011. Salvador de instruções de velocidade altitude na posição 8, deixa para 2, e o César autorizado o sinal do protetivo que ele é satisfeito. Aqui são as áreas da comunidade. Frequência 128.35, alterna 125.1. Estamos em 250, informo tráfego na sua posição de 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, na pessoa de Olivier Salvador, no Missão de Céu, avançado 150, sem contato com o controle. Para o que eu estou falando, eu estou de controle de Salvador. Tira o retorno para Salvador. Mantenha a sua ordem de voo visual, estou em voo para a sua, reposta através de Paris e mantenha o nome de 500 pés, a 0011. as restrições de altitude de velocidade na posição 4, deixa até 4 metros. Ajuste mais ou menos. Salvador Piota, mantém o voo 2 amado e reporte que haja do Delta. Aguarde para me ajudar.

Gol 2171, falta nível de voo 185, chame o centro e equipe. Frequência 128.35, alterna 125.1.